O jogo tem uma ênfase muito grande em combates físicos. O esquema de botões é composto por um botão de ataque simples, que pode ser repetido à exaustão e que, se segurados, realizam lançamentos aéreos, colocando o oponente no ar, abrindo espaço para combos aéreos. Combos aéreos são bem úteis porque, enquanto em meio ao ar, a maioria dos tipos de inimigos se torna mais vulnerável e os demais inimigos no chão são incapazes de alcançar o jogador. Logo, é possível acertar e eliminar inimigos neste estado de forma mais ininterrupta. Além do ataque simples, existe um botão de teia, que, se usado de forma padrão, leva o herói ao inimigo direcionado. Inimigos nem sempre estão por perto para o jogador encaixar golpes, e como o botão de ataque não faz o aranha se deslocar diretamente para o inimigo mais próximo, este botão de teia acaba sendo muito útil para continuar o medidor de acertos. Adquirindo melhorias, o botão de teia, se segurado, pode desarmar inimigos, e se usado em meio ao ar contra um inimigo no chão, consegue puxá-lo para perto do herói. E se usado contra um inimigo no ar, ele é atirado para o chão, podendo inclusive acertar outros inimigos. É um recurso excelente para movimentação em meio aos cenários e que também consegue encaixar a teia do aranha em meio aos combates. E também entre os botões existe o botão de esquiva. Mesmo inimigos distantes vão tentar acertar o herói, geralmente equipados com armas. Por isso, se esquivar é importante para não ser atingido e preservar o contador de acertos, funcionando tanto em combate padrão quanto em meio ao ar. Ainda se o jogador se esquivar em um momento breve antes do ataque acertar, de bônus o inimigo recebe uma teia na cara e fica brevemente imobilizado. Um recurso bem útil contra vários inimigos e que vale a pena ser mestrado. A esquiva é um recurso defensivo que torna o combate bem dinâmico e fluido, e faz com que o jogador sinta que o Homem-Aranha é um personagem muito ágil dentro dos combates. A teia do Homem-Aranha não se limita apenas ao levar para o inimigo mais próximo em combate, mas também gera uma gama de aparelhos diferentes. De acesso imediato, a teia padrão pode ser disparada em até 10 vezes, tornando o inimigo imóvel até que ele consiga rasgá-la. Mas nesse estado é possível, além de acertá-lo, também arremessá-lo. E mais tarde pode ser usado contra outros inimigos que caíram na hora ou em paredes, ficando presos e saindo de combate. Entre as variações tem a teia onda de choque, que emite uma onda que empurra os inimigos para uma certa direção. Em terrenos normais, ela não é muito útil, mas enfrentando inimigos em cima de telhados, pode ocasionar muitas eliminações com um único disparo. Existe também a teia de impacto, que prende os inimigos na hora, e nocauteiam eles instantaneamente se estiverem à frente de paredes ou se levantando do chão. Funciona basicamente como uma versão instantânea da teia padrão. Ainda tem o Spider Drone, que dispara descargas elétricas nos inimigos por um curto tempo. São práticos porque eles podem atacar alguns inimigos enquanto o jogador mantém o foco em outros. Tem a teia elétrica, que imobiliza um inimigo por um bom tempo e ainda pode acertar inimigos ao seu redor. Servem bastante para reduzir a pressão em cima do jogador. Tem a matriz de suspensão, que coloca os inimigos dentro de uma certa área no ar por um tempo, abrindo a possibilidade para ataques aéreos. Existe a bomba de teia, que, ao acertar um inimigo, também prende alguns inimigos ao redor dele. Combinar este aparelho com onda de choque em ambientes cercados por paredes pode gerar várias eliminações rápidas. E finalmente tem a mina laser, funcionando tanto em superfícies quanto em inimigos, que, ao serem usadas, cria um raio que, em contato com outros alvos, atrai inimigos para a direção das minas, os nocauteando de imediato. O jogo também oferece uma barra de poder, que pode ser usada para recuperar uma certa quantidade de vida perdida, ou, se preenchida, pode ser usada para finalizações contra um único inimigo, e que não pode ser interrompida. No aspecto visual, as execuções tendem a variar bastante, e consegue demonstrar tanto o impacto físico contra os inimigos, quanto a agilidade do super-herói, ou o quão criativo ele consegue utilizar as teias. É um recurso muito bom para reduzir a pressão de inimigos, além de permitir uma extensão maior nos combates. Outro recurso bem único é o poder de traje. Praticamente todos os trajes que podem ser desbloqueados no jogo base, além de um visual único, também possuem um poder próprio. Os poderes podem variar de mais funções durante o combate, ou até habilidades extras passivas úteis para outras coisas. Eles estão bem relacionados com os trajes que os liberam, e, além de serem bem úteis, não se restringem somente aos trajes referentes, podendo ser equipados com qualquer outro traje. O que é positivo por não forçar o jogador a ter que equipar um traje que ele não gosta visualmente, só porque tem uma habilidade bem útil.